caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Expressões da Lusofonia, o seu espaço, aqui no Canal 2 da Rádio Interweb, que lhe traz, durante cerca de duas horas, músicas e sons de Portugal e das comunidades lusófonas, ou melhor, de onde se fala português. Nós hoje, como dito na semana passada, vamos ter aqui uma edição muito especial. Vamos trazer-lhe, portanto, de vários pontos do globo, locais por onde Portugal passou e deixou a sua marca. Não uns locais mais do que outros, é um facto, mas por onde Portugal passou e deixou a sua marca. Nós hoje vamos começar precisamente por Sri Lanka, um país que hoje nada tem a ver com Portugal, mas que já teve. O antigo Ceilão já há muito teve a ver com Portugal. E ficaram lá, inclusive, algumas... ficaram lá, inclusive, algumas influências da cultura portuguesa. Nota-se em tudo um pouco na gastronomia, mas sobretudo na música, em algumas palavras que ficaram no Sri Lanka, como, enfim, como palavras usuais, não é? Hoje em dia muitas já terão caído em desuso, mas algumas ainda, ou direto ou indiretamente, ainda existem. E indiretamente no sentido de, em termos de influência, ou seja, palavras não portuguesas, mas derivadas do português. Ora bem, vamos começar precisamente pelo Sri Lanka. Vamos ficar com cerca de 25 minutos com temas do Sri Lanka e eu vou voltar daqui a bocadinho para mais alguma conversa. Hoje também irá haver, como sempre, as 5 notícias mais importantes da semana. Triangle better on that. Ah, right. Okay. Part two. Thank you. me turn my tape over. Yeah, Pasta doceira. Pasta 3. Yeah. Escutar a dança da quadrinha, uma dança típica portuguesa, claro que com muitas influências, portanto, do Sri Lanka e daquela região, do Sudeste Asiático, mas nós vamos agora até a outro ponto da Ásia também, onde Portugal teve uma presença muito forte até há pouco tempo. Vamos neste caso até à China, ou mais precisamente até Macau. Macau, que deixou de ser portuguesa no ano de 2000, ou seja, na passagem de ano de 99 para 2000, Portugal perdeu a sua última província, a sua última, o seu último ponto que detinha como soberano, ou seja, Macau. A soberania portuguesa em Macau acabou, portanto, em 2000, mas é engraçado porque só a partir daí é que se começou a registrar um movimento maior para defender a língua portuguesa. E hoje são cada vez mais alunos que querem aprender português lá e que falam o português, não como língua oficial, que por imposição, inclusive, é China, aliás, é chinês, é mandarim, mas, mesmo assim, há cada vez mais pessoas a querer aprender, portanto, o português. Vou trazer aqui Ano Novo e Casarão Antigo, Macau Modernado. Duas músicas que nem é preciso ir mais longe, só pela língua já tem uma influência muito forte portuguesa, mas também em termos musicais, em termos rítmicos, há uma grande influência. E, enfim, nós ainda vamos voltar à Ásia, não à China, mas ainda vamos voltar à Ásia. Só quero dizer que daqui a pouco vou trazer as 5 notícias mais importantes da semana. Para já, então, temos de ficarmos com Ano Novo, uma intervenção que eu creio que isto foi mesmo retirado de uma rádio. Ano Novo e também Casarão Antigo, Macau Modernado. Ano Novo China. cheiro de nosso ano novo nunca passa vai ramatar, vira olo, mas um ano novo tem atrás de porta para entrar. São ano novo China que tá chegar, com tudo su catacuti. Lá em si, grosso grosso, nada faltar. Pauchon barulhento, lo tem pra ouvir. Liang Tongchang logo vem fora, dragão comprido vai correr a avenida. Tudo gente tá pedindo agora, novo ano com sossego na vida. Para nosso amigo China China, e outro ano novo se festarão. Ano nunca chega dobra esquina, tudo tá preparado para ocasião. Casa logo limpo, asseado, roupa novo logo tem para usar. Na cozinha, panelão tá lavado, um cento petisqueira tem para cozinhar. Quem deve sapeca pra gente, tem que correr vai pagar. Dívida pagado, tudo contente. Dívida esquecido, tudo estoporá. Se tem ancusa empinhado, asinha vai desempenhar. Sapato se tá esburacado, sapato novo tem que comprar. Nhunhum na botica tá ficha conta, nhonhonha compra fula na bazar. Na porta-rua, de ponta a ponta, tem papel vermelho pra tirar azar. Dois vasos enchidos de cachai, com doce tonglingau, tonglinchi, chintoi, tailongkou, tongmatai, logo tem juntado com quati. Tempo antigo, na rua com travessa, tem clu-clu pra gente julgar. Quem julga que perde cabeça, quem capaz pode ganhar. Yoga, yoga, siola, siung, China de clu-clu te grita. Siara pega mão de sunyung, tira sapeca vai arisca. Yoga, yoga, siola, siung, yoga mutu, mutu pode ganhar. Vovô perde que fica murum, senta ouvir chacha gurunha. Agora quem quer julgar, tem que correr vai casino. Bolsa gordo na hora de entrar. Cava julga, sai fino que fino. Ano novo que lora chegar, tudo rosto lo fica raganhado. Não pode pegar gente rabujar, não pode ficar geniado. Pauchon plim planta quima, pesava na mufinase vai fora. Na pagode, sande pivete reza, bate cabeça com tudo pachora. Com ei fachoi, essa palavra sagrado, na boca de tudo gente. Lá e si grosso, lá e si chapado, tem pra tudo ficar contente. Um de lua se dia de família, tudo come chai que infastia. Dois de lua começa floristria, tem letão com galinha para virar. Ano que te vai se de cobra, nunca fazer mundo contente. Ele ramenda na mau sogra, já consumi tanto gente. De cavalo se ano que te vem, enchido de fogosidade. Cavalo se boniteza também, capaz trazer felicidade. Vos outros, se querer, tem sorte. Nem vão esquecer que ima pauchon. vai taipa buscando a cavalo forte. Pega seu rabo, gonchum, gonchum. Olá, China, China conhecido. Lembra boquizá com e fachoi. Com man asinha estendido, sai voz falar. Laisi tauloi. Macau de janela verde, veneziana de tabique. Macau de chão sobradado, com antena, chuchu parede, pacocó sobrado. Saguampa, lavaropa, terraço de chão, de ladrilho, lugar, passo garopa. Macau de casarão, antigo nostro, cobrido com telha vermelho. Macau de casarão, antigo nostro, parede caiado, varanda empolado. Saguampa, lavaropa, terraço de chão, de ladrilho, lugar, passo garopa. Macau assim, antiga, de quintal, poço e pomares, vai vivendo cada vez mais, só na memória dos que nela assim cresceram e assim a amaram. Mas Macau já não é assim. Macau hoje, do jet foil, das pontes e à espera dos aviões, tem outra vida. É terra de progresso, misturado com tristeza aqui e muita confusão por ali. Nossa agora tem na Tune, na Baço de Mato Guia. Nossa agora tem na Tune, na Baço de Mato Guia. Careta ramenda bicho Lune. Vai, vem na Tune todo dia. Careta, ramenda, bicho Nune. Vai, vem na Tune todo dia. Que entra na Porto Novo, um na estante tem na flora. Cansa Rua Novo, tudo tá contente agora. De uma hora cansa Rua Novo, tudo tá contente agora. Perto, perto de São Francisco, tem na rua, riba do outro. Perto, perto de São Francisco, tem na rua, riba do outro rua. Gente de povo, bola fica pisto, pensa tá vivo na lua. Gente de povo, bola fica pisco, pensa tá vivo na lua. povo, ora fica pisco. Pensa tá vivo na lua. Gente de povo, ora fica pisco. Pensa tá vivo na lua. Gente de povo, ora fica pisco. Pensa tá vivo na lua. E agora, estimados ouvintes, é tempo de notícias. Foi encontrado hoje no Conselho de Tomar, na barragem do Carril, um automóvel com uma vítima lá dentro. Tinha 84 anos, chamava-se Humberto Pereira e desapareceu na passada quarta-feira, segundo conta a neta. Ele tinha ido tratar de umas coisas da Segurança Social, isto na passada quarta-feira, e nunca mais foi visto. Mas dado que de quando em vez se ausentava para fazer uma viagem até ao Porto, por exemplo, ou até Coimbra, ninguém achou estranha a falta de notícias. Humberto Pereira foi encontrado morto, como disse, na sua viatura. O carro estava submerso na barragem do Carril e os primeiros indícios apontam para morte súbita ainda antes da viatura ter parado, portanto, na barragem, já submerso na barragem do Carril, no Conselho de Tomares. Humberto Pereira tinha 84 anos, não tinha qualquer problema diagnosticado, era lúcido e tinha, portanto, e estava a conduzir a sua viatura. O facto de ter sido encontrado no banco de trás dá a entender que terá sido depois arrastado por alguma força de águas para o banco traseiro, até porque o corpo não apresentava sinais de violência. Foi encontrado esta manhã por um surfista que se encontrava por ali e decidiu dar um mergulho. Encontrou o automóvel, chamou as autoridades, que retiraram o automóvel no final desta tarde, aliás, no princípio desta tarde, e se depararam então com um corpo que não apresentava qualquer tipo de sinal de violência. Portanto, tudo indica que terá sido uma morte súbita e aparentemente ainda antes do carro se ter detido na barragem do Carril. Esta informação terá obviamente que ser confirmada depois de uma autópsia que só será realizada amanhã, segunda-feira. Também vos conto que esteve portanto, em Angola, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, para tratar de uma convenção para evitar uma dupla tributação aos investidores em Portugal ou em Angola. Tal como nunca, aliás, como nunca aconteceu, Portugal e Angola estão numa relações excelentes em termos diplomáticos e tudo está então a encaminhar-se para uma parceria como nunca antes vista entre Portugal e a sua ex-colónia. Portanto, Portugal deverá então contar com um novo aliado em termos financeiros, económicos e de investimento. Isto quer dizer que a partir de agora poderá ser mais fácil, ou para muito breve poderá ser mais fácil, não só a atribuição de vistos a portugueses e angolanos nas terras contrárias, ou seja, Portugal ou Angola, ou neste caso Angola e Portugal, mas também em termos de investimento será mais fácil um português investir em Angola ou um angolano investir em Portugal. Isto para se evitar a dupla tributação irá ser desenvolvida uma convenção que facilitará então a não tributação de impostos em dois pontos diferentes. Ou seja, e segundo vai contando Paulo Portas, evitar que, por exemplo, alguém que esteja a investir em Portugal tenha de pagar dois impostos, o português e o angolano, e alguém que esteja a investir em Angola tenha de pagar igualmente dois impostos, em Angola e em Portugal. Essa dupla tributação irá acabar com a convenção que estará prestes a estabelecer-se entre os dois países. Helder Lucas, representante permanente de Angola na CPLP, a comunidade de países de língua portuguesa, disse ontem, aliás, à Rádio Nacional de Angola, que com o novo acordo ortográfico, o português deixa de ser a língua de Portugal e passa a ser a língua dos falantes de português, defendendo assim, portanto, a ratificação de Angola a este acordo. Recordemos que de todos os países que integram a comunidade de países de língua portuguesa, apenas Angola e Moçambique não ratificaram este acordo. Em Portugal, o acordo ortográfico deverá entrar em vigor como erro em relação ao antigo acordo apenas em 2014, mas desde 2008, mais especificamente desde o dia 1 de Abril, que o novo acordo ortográfico está em vigor. Inicialmente este acordo estaria preparado para entrar em vigor na década de 1990, mas devido às sucessivas rejeições, o acordo ortográfico só entrou em vigor 18 anos depois da sua idealização. Ora, na altura, muitos países eram independentes há poucos anos. Aliás, Timor nem sequer era um país independente, por exemplo, e Timor também ratificou este novo acordo ortográfico. O facto de haver esse novo acordo ortográfico ou essa ratificação por parte de Angola e Moçambique vai permitir também que os falantes destes dois países se integrem numa língua única, e não o português de Portugal, ou o português do Brasil, ou o português de África, ou o português da Ásia. E recordemos que em Timor, a língua oficial é o português. E embora em Macau, já aqui passamos por lá também, embora Macau não seja obrigatório já o português, a verdade é que também muito se fala português e ainda há uma grande influência, ou seja, Portugal tem aqui uma oportunidade única de defender a sua língua através da facilitação da sua aprendizagem. Ora, e esta na altura, quando o Hélder Lucas falou nessa mesma ratificação de parte de Angola no acordo ortográfico, ele referenciou uma questão muito importante, ou referiu, neste caso, uma questão muito importante, que era a questão de este acordo incidir apenas sobre a ortografia e não sobre a forma como se fala em cada país. Ou seja, não há uma interferência, tal como muitas vezes se vai criar, tal como esse mito urbano que se vai criando. Essa referência, portanto, é importante no sentido de que vais fazendo esse mito de que Portugal passa a ser menos Portugal porque adotou esse acordo ortográfico. Não, Portugal continua a falar português. O brasileiro continua a falar o português do Brasil com o seu natural sotaque, mas acontece com os africanos. E recordemos que Cabo Verde tem o seu próprio crioulo, por exemplo, em separação a Moçambique, Angola ou Guiné-Bissau, por exemplo. Mas isto vai permitir que, em termos de escrita, sejamos mais uniformes e, portanto, que hajam, no fundo, uma maior facilitação, quer dentro, quer fora da comunidade lusófona, de aprender o português. Quanto mais não seja escrito, e sabemos que hoje em dia a palavra escrita também tem uma importância enorme, tal como há muitos anos atrás, depois houve essa decadência e agora vai voltando a ter, e tem cada vez mais importância. Tem de facto cada vez mais importância a palavra escrita. Portanto, quem souber escrever o português universal, digamos assim, com este novo acordo ortográfico, terá meio caminho andado para aprender a falar corretamente o português. Conto-vos também que há menos imigrantes em Portugal. Há menos imigrantes em Portugal. É um dado que nos foi apresentado, ou melhor, que foi apresentado genericamente à comunicação social pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Há cerca de menos 2% de imigrantes em Portugal. O CEF explica esta redução de imigrantes com vários aspectos. O relatório vai ser apresentado amanhã, segunda-feira, mas já vão sendo apontadas várias justificativas para essa queda de imigrantes em Portugal. Primeiro, e o CEF avança que esse é o principal motivo, a queda da produtividade em Portugal, a maior dificuldade em arranjar emprego e o facto de outros países terem neste momento uma economia mais atrativa vai desviando aliás, a imigração portuguesa ou a imigração para Portugal para outros pontos da Europa, por exemplo. Também diminuiu a qualidade de vida, portanto é cada vez menos apetecível viver em Portugal e mesmo os imigrantes vão também sentindo isso. Mas há um outro fator que o CEF aponta como motivo de queda de imigração em Portugal, que é o maior número de atribuição de cidadania portuguesa. Foi concebido, aliás, mais nacionalidade portuguesa a mais imigrantes do que em 2009, por exemplo, avança o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Estes são, portanto, os motivos que o CEF vai apontando como justificativas da queda de imigração em Portugal. Não digo que haja menos imigrantes a chegar a Portugal, mas sim que há menos imigrantes a residir em Portugal. E é esse o principal destaque deste relatório que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vai então publicar amanhã e dar também conta amanhã. Por fim, a Guiné Telecom e a Guinetel vão ser privatizadas, diz Carlos Gomes Júnior, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Este primeiro-ministro adianta que estas duas empresas estão sob falência técnica, mas que uma ajuda de 7 milhões de francos poderá resolver. Ou seja, aqui, portanto, a Guiné-Bissau e estas duas empresas públicas, para já, irão ter uma ajuda do Banco Central Africano. O BSA vai então ajudar a Guiné-Bissau a fim de que esta possa resgatar e tirar da falência técnica estas duas empresas. Depois, adianta então Carlos Gomes Júnior, elas irão ser privatizadas, pelo menos é esse o objetivo do primeiro-ministro guineense. A Guiné Telecom é uma empresa que até 2009 tinha participação de capital da Portugal Telecom, mas por mútuo acordo as duas empresas, a guineense e a portuguesa, deixaram de ter essa... ou melhor, a portuguesa deixou de ter essa participação. E, portanto, a Guiné Telecom perdeu então também muito com essa perda de capital por parte da empresa Lusa, a Portugal Telecom. A Guiné Telecom é uma empresa de telecomunicações, rede fixa. A Guinetel é uma empresa de telecomunicações, rede móvel. As duas empresas vão então passar por uma fase de privatização assim que estejam recapitalizadas e revalorizadas no mercado guineense e também africano. E estas são então as 5 notícias mais importantes da semana que, portanto, que aconteceram nos últimos 7 dias. Vamos agora voltar à música. Já passamos pelo Sri Lanka, já passamos pela China, mais especificamente por Macau. Agora vamos até ao Brasil e com isso até à América, neste caso América do Sul. Vamos ficar com 4 intervenções. Aloha do Mestre Mateus, Nosso Mestre Anda no Mundo e depois uma cerimónia. Já aqui pensamos na semana transata, a morte e a ressurreição do boi. Agora vamos fechar também com essas despedidas dessa cerimónia. São, portanto, alguns minutos, cerca de 28, que vamos ter aqui na Companhia de Cultura Brasileira, onde, indescritivelmente, Portugal teve, e não hoje tem, quanto mais seja na língua, na cultura, na gastronomia, enfim, por todos os aspectos, em termos financeiros também. Portanto, são dois países irmãos, e estes 600 que vamos aqui ouvir são notórios da influência portuguesa no Brasil. Ô, Matheus, boa noite do pessoal, Matheus. Vai começar a brincadeira já, né? Dá uma boa noite, né? Ah. Boa noite pro dono da casa. Boa noite pra dona Tobé. Boa noite pra quem tá em pé. Boa noite pra quem tá sentado. Boa noite pra quem tá de paletó. Boa noite pra quem tá de camisa bordada. Boa noite pra velhinha que tá tudo de bochecha velha e geada. Muito bem, Matheus. Muito bem, mestre. Agora dizer a minha também. Vem aí, velho. Boa noite, meus senhores, minha apresentação da festa. Vim mostrar a minha oclesta a meus espectadores. Em noite, os reparadores, se não me acharem competente, os terreiros do Oriente foram visitar Jesus. A espera era uma luz que clareava na frente, com a da qual com o presente foi Jesus ofertar. Esse terreiro sou chamado Brechó Gaspar Batazá. Botei minha barquinha na água, fundei e saí no porto, meus senhores e senhoras, todos me deem boa noite. Boa noite, meu Deus, com uma lava de mim, mas levanta meu contramé que está passando da hora. Muito bem, mestre. Muito bem, mestre. Vamos lá, compadre. Na hora de Deus, amém. Faz a filha Espírito Santo. Na hora de Deus, amém. Faz a filha Espírito Santo. Fez uma vez de campina, com sol.

Canal 2. Thank you. Acorde, meu bem, acorde, pra comer a regalinha. Acorde, meu bem, Senhora da guia, Vamos agora até Goa. Goa. Novamente voltamos à Ásia, mas desta vez à Índia. Ora, Portugal teve aqui uma presença... como é que eu posso dizer? Portugal esteve mais tempo em Goa do que em qualquer outra localidade que ocupou. Quer na Índia, Damão ou Tio, quer na própria Índia, inclusive, quer noutras regiões. Portugal teve mais tempo em domínio de Goa do que, por exemplo, das províncias ultramarinas. Foram 450 anos de soberania portuguesa. Tudo começou em 1510 e acabou em 1961. Naturalmente, a influência portuguesa é enorme. Quanto mais não seja, em termos culturais, em termos gastronómicos e em termos musicais. Hoje, Portugal não tem muita influência na Índia e em Goa muito menos. Goa é uma... Enfim, digamos, é indiana, neste momento. Goa é indiana. Mas tem uma cultura totalmente diferente do restante da Índia. Aliás, inclusive aqui o cristianismo tem uma grande incidência. Há muitos goeses que são cristãos. E ainda hoje continuam a ser o cristianismo. Uma religião que se vai propagando. E apesar de, a pouco e pouco, a Índia tentar introduzir a sua cultura... A verdade é que Goa tem... Digamos que Goa é o paraíso português, portanto, na Índia. Lá há, inclusive, música portuguesa. Há muita música portuguesa ainda que vai chegando a Goa. E, portanto, aqui, apesar de menos, aqui Portugal ainda também poderá ter um cuidado para preservar a língua portuguesa. Não há propriamente muito interesse, mas que essa possibilidade existe, existe. E, portanto, nós agora vamos ficar com dois trechos de música portuguesa, goesa, vou chamar assim, porque apesar de serem cantadas em goês, isto tem outro nome, Concanim, precisamente, em Concanim, a verdade é que o género musical nada tem a ver com o indiano, muito com o português, o piano, o ritmo, o violino, a própria estrutura coral, porque há mais de uma voz aqui, a própria organização do coro é muito, muito portuguesa, muito europeia, acima de tudo, mas muito portuguesa, neste caso. E, portanto, é indescritível a influência que Portugal teve durante estes 451 anos, até se quisermos, em Goa. Vamos então ficar com esta viagem até à Índia. Oh, Ani kite koru te, kate koru te, takate so zona. cacau, festa do apoilão, moço de Tsukona. O grito cacau, festa do apoilão, moço de Tsukona. Receptação chilena, rugidos coro e matana. Animboini de calção, catrente com mis, neto muito loião. Animboini de calção, catrente com mis, neto reto chua. Nu-i mântarul lui Varona. Aniata ce țalica de sobona, o să ce zucona. Aniata ce țalica de sobona, o să ce zucona. Festa pe Venisu, Gorgona Italizu. Festa pe Venisu, Gorgona Italizu. Foc ce ne-o dau caște, ce mai pus că le-ai cealizu. Foc ce ne-o dau caște, ce mai pus că le-ai cealizu. Agora vamos até São Tomé. Já na passada semana lhe trouxe aqui um excerto daquilo que era a cultura santomense e a música santomense. Vamos aqui ouvir uma interessante mescla, uma interessante mistura entre Portugal e São Tomé. Ou seja, influências portuguesas numa cultura fortemente vincada, que é a santomense. Ora, também já podemos aqui observar isso no Brasil, mas aqui, para cá está no Brasil, a cultura é outra relativamente a São Tomé. São culturas, aliás, muito distintas. E, portanto, vamos aqui ficar com uma cerimónia muito interessante também de São Tomé e Príncipe. Daqui a pouco vou voltar para as pedidas da edição de hoje dos Processos da Lusofonia, uma edição diferente. Talvez alguns dos ouvintes poderão dizer, mas porquê não mais informações? Bom, primeiro porque essas informações estão num livro que infelizmente não tenho comigo, ou não tenho digitalizado e, portanto, não posso trazer tantas as informações quanto aquelas que eu queria. Mas posso dizer de onde retiramos praticamente tudo aquilo que vimos hoje aqui. Da viagem dos sons. Esta coletânea de 12 CDs tem de facto um precioso arquivo em termos de arquivos sonoros, em termos de arquivos escritos. Tem um precioso arquivo que deve ser preservado e, portanto, nós aqui, essa coletânea já não está à venda, mas pelo menos que eu tenha conhecimento, mas mesmo assim é uma coletânea que vale a pena assim que haja de novo em venda, ou por encomenda então, creio eu. Portanto, valerá a pena adquirir essa mesma coletânea. A Viagem dos Sons, 12 CDs, sem dúvida que vale a pena adquiri-la. Bom, e nós vamos fechar então, aliás, vamos daqui a pouco fechar, para já vamos ficar com uma cerimónia de São Tomé. Ela tem um ritmo contagiante. Eu gostava que eu mesmo muito que ouvisse. Daqui a pouco eu volto então para as despedidas. perda perdeu os pés no coração. Porque na corte não temos nem mais Montalvão, nem Porto Alvão, nem do Milão, nem faz com Pedro nem Forte, meu irmão. Muito alto imperador, muito estou maravilhado, porque mostraste ao favor a quem vos há desonrado, com tanta ira e rigor, que chamando-se almaçor com seu rosto mudado, aquele falso traidor. Com muito grande desonor, quis desonrar o vosso estado. Porque o senhor não sentiu que este malvado ladrão vos prendeu da sua mão, tornando-vos a Paris, pondo-vos a Montalvão, apesar do vosso império, onde com grande vitupério estivestes em prisão sem ter nenhum refrigério. Verdade é isso, cunhado. Porém, devei de saber que em Reinaldo me prender, eu mesmo sou o culpado. Isto bem podeis crer, se não me quis ofender, não muito maravilha. Pois já me quis encarnecer, matando ao rei carnecer que me trouxe a sua filha. Vossa Real Majestade, dirá tudo o que quiser, mas eu espero a Beltrão e se pensa a maldade de quem se há de vencer. Sentarmos no que devemos de fazer perante esta grande desgraça que nos encontra. Tenho pensado maduramente no caso e confesso que enquanto não vi rolar no chão a cabeça do assassino do meu saudoso sobrinho Valdivinos, não terei no mundo um minuto de sossego. Foi pena, muita pena, o destino não ter guiado de maneira a surpreender o príncipe Dom Carlos, a cravar com o seu bárbaro punhal no delicado corpo desse, que foi um dos mais nobres, aliás, cavaleiros da nossa casa e até mesmo de todo este império. Não era só Valdivinos que estaria a estas horas na estreia da terra, mas também aquele que cobardamente lhe deu a morte, cobrindo de luto uma família que sempre foi ao para mim. Tranquilizemos, no entanto. Tenho fé segura que será vingado desta dor imensa a que nos invade a alma de 10 anos. O caso é particularmente delicado. pois o criminoso é um príncipe real. De qualquer precipitação da nossa parte, podem comprometer o êxito de causa. E resto, a única testemunha ocular que temos é um pajem, elemento de pouco valor para sustentar uma questão de tão alta importância. Devemos encarar o fato com serenidade e prudência para evitar que o pássaro se escape. Pensei mandar uma embaixada às cortes reais para pôr sua majestade o imperador ao corrente de que se passa e contando-lhe todos os pormenores de crime que vocês já conhecem e pedir justiça. Se o senhor imperador não tomar em consideração devido a nossa queixa, punindo severamente o criminoso, então faremos nós mesmos a justiça. Já me encarregará essa missão o Duque Beltrão, enquanto Reinaldo. E o nosso amigo capitão de Montalvão, que ficasse assegurando a defesa dessa casa, uma vez que não conhecemos ainda as verdadeiras intenções do criminoso. Não sabemos se atrás deste bárbaro atentado estejam outros a serem maquinados. Devemos, pois, enquanto o caso não for devidamente esclarecido e o criminoso do mundo passa pública, desconfiar-me de todos, daqueles que não sejam da nossa família. Quero, portanto, ouvir a vossa opinião. Aceito a missão. Eu, igualmente. E vamos já partir. Estou mesmo convencido de que lá trazemos a justiça que é capaz de melhorar a nossa vida. Quanto a mim, ganhei o quê? Eu sou para o resultado dessa embaixada para ser rumo a tomar. Da forma diretamente. A decretar a perda de uma contrapartida de um corrupto para estremecer este grande império. Sim, senhor imperador, estou de acordo com o exame de armas, com o Rurão, Oliveira e tantos outros, mas com a pedra lâmina dessa espada. E que ajuda a grande companhia de armas, que é o capitão Montarmão, deste este império desfeito, defenda! Chegamos, estimado ouvinte, ao final desta edição do programa Expressões da Lusofonia. Vamos acabar agora em Portugal, como é lógico. Poderíamos ter passado por outros locais, mas dado que o tempo também não foi muito, trouxemos apenas aqui alguns lugares por onde Portugal passou. Ora, vamos então ficar com três chamarritas, um género tipicamente açoriano, musical, claro, um género tipicamente açoriano que nós aqui vamos ouvir para fechar a edição de hoje do programa Expressões da Lusofonia. Vamos ficar com a Chamarrita de Cima, Chamarrita do Meio e a Nova Chamarrita, todas elas entre Candelária e Pico. Portanto, três chamarritas que vão então fechar a edição de hoje do programa Expressões da Lusofonia. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar no próximo domingo, mais ou menos por volta das 17 horas, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, tenha uma boa tarde, já a seguir há Tempo de Teatro no Canal 2. Até para a semana. Chamarrita de Cima. Não tenho coração, mas já me tiraram do peito. Já não tenho coração, mas já me tiraram do peito. E dentro de uma coletada, um raio de amor perfeito. E dentro... por bem termina. Olha para mim, quem te dá liberdade, que eu bem sei que tens à vista. Quem te dá liberdade. Liberdade, liberdade, que ainda tens uma na sua. Liberdade, liberdade, só que ainda tens uma na sua. Só eu não tenho liberdade. Eu não tenho liberdade de sair no da rua. Lisboa, nossa cidade, assim diz quem fala. Lisboa, nossa cidade, assim diz quem fala. Não há vida como a nossa para amar e querer bem. Há uma terra com a nossa para amar e querer mais. Olhe para a